pode acreditar, chegando devagar. Salvei, salvei. Vários malucos. Aí, o hip hop nacional tá no ar. Assim que é, assim que é. Pode acreditar, satisfação total, que esse pé tá no ar, tá no ar, tá no ar. Pensar, melhor espetáculo da terra, irmão. Rap nacional na veia. Assim que é, guerreiros e guerreiras no ar. Todo mundo pode acreditar, assim que é. Assim que é, pra que vai show. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Se R6, pode acreditar, periferia, favela no ar. Chegando devagar, devagar, devagar. Vários malucos. Aqui fora, aqui fora. Vários que isso? Eu quero ouvir. Se R6, ladrão, é periferia. Dia a dia, eu só vou rapper, é brilhar. Fazendo um eco em cada canto do hemisfério. Eu falo sério, quem manda no mar. R6, ladrão, é periferia. Dia a dia, eu só vou rap, é minha trilha. Fazendo eco em cada canto do hemisfério. Eu falo sério, quem manda no manifesto. Se pá, não viemos daqui pra somar e nem ser mais que ninguém, alguém. Na humildade, segue ser pilantragem. Resposta malandragem na carruagem do rap nacional total. Que é irracional. Aí mandaram uma rajada de letras, balançaram o sistema. O maluco aqui vai sentir que a palavra ladrão é de irmão pra irmão. Na humildade que ri. Zona sul, zona norte, é isso aí. É, estamos direto ou diretamente na linha de frente, juntamente com o maluco da corrente. R6 Santa Fé, porque derem vier. Na rima, em prima, na mente, no subconsciente, carente. E maldade a toda parte é consequência do que você é capaz de fazer por mim e por você. Se esquivaram ver o seu sonho apagar, a fumaça virar, transformará no final da razão. Então tô na correria, irmão, outro irmão, porque a vida aqui não pode parar. Cada vez quero mais da fé de leve. Utilizo um raciocínio no meu espaço. A maldade me seca e me resta. É plantar uma flor, na manhã colher o amor. Somente o amor, doidão, vai que vai. Seja como for, demorou, assim que é. Periferia, se é R6, ladrão, é periferia. Dia a dia, mostrando o rap é minha trilha. Fazendo eco em cada canto do hemisfério. Eu falo sério, quem mandando manifesto. Que é R6, ladrão, é periferia. Dia a dia, mostrando o rap é minha trilha. Fazendo eco em cada canto do hemisfério. Eu falo sério, manifesto. R6 manifestou, a banca tá formada. Fazendo eco, mandando ideia pra rapaziada. Jogada marcada, periferia quebrada. Mostrando que a favela não faz parte do conto de fadas. Caráter periférico, mandando aqui um papo sério. Ação, reação, irmão, o nós é ser mistério. Pois o rap invade extremamente, não obedece. Só vários alvos na fuga. Uma batida se esquece. Fazendo parte da cena com atitude e respeito. Favela não se ilude, à frente mais um guerreiro que ia desse jeito. A nossa cara é essa. Morrendo a negritude de manos colando na pura, que nem um Robin Hood. Só muita atitude, fazendo a nossa parte com muita fé e coragem. Batendo de frente com a mídia, se alivia na mensagem. É só a realidade do nosso cotidiano. Itinerários temos fazendo parte do plano, mandando a rima ladrão pra todo o continente. Guerreiros conscientes da fé e bola pra frente. No manifesto bem claro, o esquema periférico. Usando o dia, usando no dia, alerta, ataque direto, sincero, em forma de protesto. Já foi lançada a jogada, a ideia costuma cair no gol de placa, mostrando a real. R6, ladrão, é periferia. Dia a dia, eu só vou rap a minha trilha. Fazendo eco em cada canto do hemisfério. Eu falo sério, quem mandando um manifesto. Se R6, ladrão, é periferia. Dia a dia, eu só vou rap a minha trilha. Fazendo eco em cada canto do hemisfério. Eu falo sério, quem mandando um manifesto. Várias use por aí. Começou meu pistonho no mundão, um destino a seguir de pé, firme com fé. Mas as igualdades demais, problemas pessoais, sociais, ideias capitais, alternativas banais. Iniciativa qualquer, qual é, mané? Correr atrás do prejuízo, ser um culpado da situação. Viver nas guardas da ilusão, arranhar as guardas do sol, a esteira solitária do céu, o réu do escuro. Coragem a mil, é o escudo. As vezes estremece, o suor frio que desce. O mano que esquece que o passado não volta, revolta. Mas aê, malandro é o cara que aceita, foi pra esquentar. História pra lembrar, história pra trocar, levar na moral, na feliz, acomodar, viver, viajar no neurosistema. Problema, lembrança, é como a criança que ia banca. O orgulho, o peso do medo, está chapado no peito. Então vai, segura, deixa cair. Tá dando pra MC por aqui. É isso aí, é assim. É isso aí, é assim, irmão. Tem guerreiro aí, tem guerreiro aí. Tira R6, ladrão. É que vai. Periferia, no dia a dia. Mas tu morra pra minha filha. Fazendo eco em cada canto do hemisfério. Eu falo sério, quem mandando um manifesto. Se é R6, ladrão. É periferia, dia a dia. Eu só morro pra minha filha. Fazendo eco em cada canto do hemisfério. Eu falo sério, quem mandando um manifesto. De coração, quem mandou no manifesto? Aqui vai. Quem mandou no manifesto? Quem mandou no manifesto? Quem mandou no manifesto? Vários malucos novamente.